Lesson 8, Group 8B. Practice. Answer each question in the negative, beginning with no and then giving the entire sentence in the negative. Observe in the following example. Tu estás na sala de aula? Não, eu não estou na sala de aula. Are you in the classroom? No, I'm not in the classroom. Number one. Eu estou perto da parede. Am I close to the wall? Number two. Tu gostas de ir ao clube? Do you like to go to the club? Number three. Eu sou português. Am I Portuguese? Number four. O professor prepara a lição todos os dias? Does the teacher prepare the lesson every day? Number 5. A jornalista pronuncia bem a palavra? Does the journalist pronounce well the word? Number 6. O Raimundo está na igreja? Is Raimundo in the church? Number 7. Nós somos alunos de inglês. Are we English students? Number 8. Vocês visitam os familiares? Do you visit the relatives? Number 9. Nós estamos longe da farmácia? Are we far from the pharmacy? Number 10. A Teresa e a Cristina vão à loja? Does Teresa and Cristina go to the store? Number 11. O Eduardo e o Sérgio são bons alunos? Are Eduardo and Sérgio good students? Number 12. Os rapazes repetem o vocabulário com satisfação? Do the boys repeat well the vocabulary?